¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Preparados para mais 120 minutos de grandes músicas? Ora, hoje temos muita energia numa edição que se vai centrar sobretudo em música da atualidade. E vamos começar com uma que está a rebentar na Grécia, a música de Katy Perry, a música de Cyndi Lauper. É de um DJ grego que, enfim, tem assim um nome um bocadinho complicado de pronunciar, mas a música que vamos ouvir chama-se Last Friday Night, precisamente a música do nosso programa Friday Night. Muita energia. Dia, 5 músicas na primeira sequência, sempre a dar-lhe todas elas da Grécia. A primeira é uma mistura de DJ com Cyndi Lauper e Last Friday Night de Katy Perry. Posso lançar a contagem? Preparados? Já arrastaram as mesas, as cadeiras, tudo em cima? Tudo preparado? Vamos lá então à contagem de 5 para 0 e começa mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. J. Tommy, holding it down. All my ladies with a body, put your hands in the air. You's a good looking hottie, put your hands in the air. All my ladies with a body, put your hands in the air. You's a good looking hottie, put your hands in the air. Oh well, it's a black top strength, I'm told. I'm a sex shooter, shooting love in your direction. I'm a sex shooter, come and play with my affections. Come on, kiss the game. De volta! Espero que estejam em energia máxima na edição de hoje do Friday Night. Mais música, ainda na Grécia. A música de Rakits Moftia é um grande sucesso na Grécia. E vocês não conhecem aqui em Portugal, mas é uma música que muito faz lembrar a Alexander Stan e o Mr. Saxo Beat. Pois muito bem. Ora, essa é a segunda música da nossa sequência de 5, a segunda de mais um Friday Night. É sempre dar-lhe, sempre com energia máxima, sempre na potência máxima, de sexta para sábado, sempre. Entre menos dois dias, 2 da manhã, hoje, à 1 da manhã. Mas enfim, muita energia ainda para sentir na edição de hoje do Friday Night, no primeiro dia de setembro, ou no nosso primeiro dia de setembro, aqui na Rádio Antena Web. Mais uma edição do Friday Night, mais uma contagem, mais uma sequência, mais uma música da Grécia. É mais tudo aqui na Rádio Antena Web. E vem, mais uma contagem, mais uma sequência a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex so beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah,

David Tort, a fechar mais uma sequência de 5 músicas na edição de hoje do Friday Night. Muita energia por esses lados, por aqui tudo em alta energia, tudo potência máxima, até os campos de alta tensão aguentam com, aliás, nem eles aguentam com esta energia. Ora bem, vamos seguir com mais música. Eu disse-vos que genericamente teríamos uma edição dedicada à música da atualidade, mas hoje não, ou melhor, agora não. Agora vamos ficar com uma sequência inteirinha dedicada à música dos anos 90. Vamos a Maxi Singles, recorrendo às grandes músicas que fizeram sucesso em outros tempos, em que hoje vão tocar aqui a mais uma edição do Friday Night. É verdade, energias em alta, numa noite que já vai longa, mas com muito, muito para dar ainda, nesta que é a terceira de 4 sequências de mais uma edição de Friday Night. Eu não vou resistir a lançar mais uma contagem, hoje vai ter assim 4 sequências, 4 contagens, para seguirmos juntos até bem perto das 3 da manhã, em mais uma edição de Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1.

I'll Never Stop. Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, hoje as sequências já foram 4, mas enfim, muita energia, 2 horas de programa para fechar então em grande a noite. Para fechar, como quem diz, já a seguir vem Nekta Zoira, para quem gosta de heavy metal, para hard metal e outros géneros de metal. Ora, mas muito bem, vamos fechar com 4, aliás, com 5 grandes músicas. Ora, eu já vos disse que o melhor fica sempre ao final e hoje não é exceção. Vamos ficar com Scatman e Scatman World. Vamos ficar com Roxella, Think Twice. Vamos ficar com muito grandes músicas para ouvir, mas a primeira música chama-se Everybody's Free. Faz muito sucesso na década de 90, pois muita gente abriu um capacete. Ora, hoje não vai ser exceção, exatamente, porque quem se lembra de Everybody's Free vai ter uma reação automática, que é dançar. A música é de Rosala e vai iniciar a última sequência de 5 músicas. É mais um Friday Night. Eu volto para a semana, mas antes quero-vos deixar-vos um pedido. Façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem as energias destas músicas ao máximo neste fim de semana e até à próxima sexta. Fiquem bem e vem mais uma contagem do nosso Friday Night. Até para a semana! Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free Everybody's free to feel good. Scatman's World. Ding ding ding ding ding ding ding ding Scatman's World. if your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. I'm calling out to Scatman. I'm calling out to Scatman's world. If you want to break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out to Scatman. I'm calling out to Scatman's world. If you want to break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Ding ding ding ding ding ding. I want to welcome you to Scatman's World.